哇！Necessity, eu me superei. Tem gente que vai achar esse CD horrível, mas eu achei ótimo, achei incrível. Não duvidei do que eu fosse capaz, mas não achei que eu fosse capaz de fazer isso que eu fiz. Essas músicas, poesia, maluquice, essa doidura, até com violão, hein? Tava duvidando, tava tentando, tava vendo se eu conseguia. Mas eu provei que todo mundo que eu conheço tava errado e eu sei como fazer músicas, embora nem sejam músicas, nem sejam. Seja mais uma maluquice passional, que vai passar quando eu jogar fora tudo que eu lembro. Vai ser um dia na minha vida.